Fique atento ao tráfego da Azul que vai iniciar o taco para liberar a entrada do 4, ok? Azul após liberar a entrada do 4. O senhor Sobrava autorizado cruzamento da 197 a estacionar frequência livre. 935 vai chamar. 3216. Acionado 4534, suba conforme autorizado, saída Momo 370 para Fortaleza. Momo 370 Fortaleza, tá 3216. Qual que é o seu código para o 434, tá 3216? 5434, modificado. Azul 4167, chame centro Recife, tem 1251, alterna 13325. 251, terceiro ciclo, cuidado, boa tarde. Doutor em Salvador, chame 320, boa tarde, informação do IEC. Chame 320, boa, prossiga para na chegada Mari, desça para o 060. 060 na Mari, 320. Direto pro Proti, 3216, tá? Eu sigo direto Momo, aguardando o Proti 3216. Ok, direto Momo. Controle Salvador, SNM 1-4-1, assente da Quilo, descendo 1-60. SNM 1-4-1, desça para 4.000 pés, chegada ponte, o altímetro 0-3. 4.000, chegada ponte, 3.6-1-4-1. 19-3-5, boa tarde, senhor. Azul 4089. Bomba 55, acionado 0274 no 090, confirma. A 55, acena a identificação. 14089, contato radar na decolagem, suba 340, saída dela. Mantenha o perfil de saída da El, sobe o 340, azul 4089. Observado, 090, tome toda a posição Conde, é sua vigilância radar, rumba 105. Zona 44, prossiga para 2.000 pés, completando a chegada a Mare, autorizado LSX-Way, pistão no 0, altímetro no 0 no 3, reporte localizador. Para localizador 2000, no 0, no 3, pode ir para a duna, dá presente? Direto do 1, 3144. Antes 4, direto do 1, obrigado. Passando posição Momo, chame Centro Recife em 12545, alternando 12685 para a solicitação. 2545, 2685. Autoriza o SNR 6141, vai direto para o Tuna. 03 ainda, aguarde 6141. Aguarde 6141. M320, prossiga para 3.000 pés, altímetro no 0 no 3. 3.000 pés, no 0 no 3. M320.

Kilo. 3-0, Astro Estrela, Romeo 141. Velocidade coordenal 360. Afirmo, 3205 aguardando. Obrigado. O Salvador, o Azul 2790, informa que está pronto para puxa de acionamento, faixa de número 3. Posso autorizar se é um pronto táxi 2790? Está pronto para o táxi, o Azul 2790. Dois autorizados, são contatos. Poderia falar para ele a saída? Boa, sim, Taxi está autorizado para cabeceio, Jack 7, Colônia 7, controle noroeste, controle 119.35 e o transponder 5453. Jack autorizado, Salvador, transponder para consulta, Colônia 7, controle noroeste, controle canal, controle 5453, canal LPA, 3 a bordo, esperando o trânsito. 2 a bordo, confirme. 06 a bordo, acionamento é para falar, chame torre 11895, existe na 013. 2935. Alfa, Juliette? Afirmo, reportando antes, Juliette. Tá. Solo azul 2790, informa que está pronto para o táxi. POB de 31, 4 horas de autonomia, alternando Aracaju, azul 2790. 2790, está autorizado táxi, via parte 1 da sua Índia, Pantera 10, torre 11895, ajuste na 013. Ajustado na 013, padrão, Pantera 3, Índia, no ponto de espera, chama 2295, azul 2790. 3805, pronto, copia. Autorizando Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Uppers 10, pode só bater. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5464. O azul 5063, pronto, sobe. Autorizado em El, nível 180, decola pista 10, curva direita, saída da El, Coral, via Golf 677. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5455. O 073, o contagimento está correto, tinha um plano de pushback de funcionamento. A sangue da cola da presente, o taxi tem decisão ótica. Gente, corrigindo o taxi até a papá ou decola do pátio? Taxi até a papá, então autorizado até em decisão. Final da 10 Oceané 6141. 6141, continua a aproximação, meu Deus. Continua, 6141. Alfa-Tango, autorizado alinhar e manter o no site, reporta quando pronto. Autorizado, mas tem parada, senhora, tá no ponto de espera da papada. Gente, tem condições de daqui ser a baixa altura até a cabeceira no site, aguardando autorização e qual o tráfego na final do 1-0. Afirmativa, a gente tem o site da baixa altura até o 1-0. Sim. 6141, continua a aproximação, aguardando pista livre. Para informação, helicóptero a baixa altura, taxiando até a cabeceira auxiliar, não interfere com sua aproximação. 6141, aguardando livre curso. 6320, livre à direita, solo 37, chama solo em 1211. 6320, agora. Será faltando o 97 para decolar. 6141, livre pouso 10, vento 140 com 7. Livre pouso 10, 6141. Daniel Fatango, livre decolagem no site, vento 740 com o site, comprou no noroeste, aguarda transferência. Iniciando, vai aguardar a transferência, pessoal. Torres Salvador, muito boa tarde, o Azul 2790, no ponto de espera pronto na 1-0. 2790, mantém ponto de espera. Charlie Alfa Tango, fora do Salas 38, chama controle 1-9-35, bom voo. 1935, controle ligado. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Alfa Tango. Papa Romeu, Alfa Tango, para as condições visuais, reporte 2-0 milhas afastado. Apenas confirme o estimado para pouso no destino. ETA aos 1715. Ciente, Charlie Alfa Tango, acione seu transponder no modo normal, não receba o modo Alfa e o modo Charlie. Acionado 5453, modo Thiago, tira a fatela. Oh, gol 9077, boa tarde. 9077, muito boa tarde, a informação em curso é aquilo. Prepara a saída da El, Leda, motivada. Da El, Leda, motivada, gente. O Oceano é 6320, ingresso de Riete, posição 05. Certo. 39, livre direito, chamando solo em 1-2-1-1. Livre de sol, direito, solo 2-1-1, Oceano é 6-1-4. Oi, Salvador, uma boa tarde para vocês, 2-2-2, ponte, terra da aula. Paulo Oceané 6141, entrou na alfa. Para 1-0, passando o povo de São Paulo. 9-0, confiado. Poderia confirmar? Livre de colagem, 1-0, vento 140 graus, 09. Escolhi para colagem, azul 2790. Livre 360, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Anfezuru 1-0. Após por base Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119.35, transponda 5474. Claro, conforme, nível 360, pela Salvador para Santana, estamos a 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva. 1935, controle 5474, transponda, gol 9077. 5474, transponda, chama pronto para o estiver acionamento, 9077. 5474, 9077. Salvador da 3205, no botão 3, puxa acionamento. 3205, sou autorizado, chama o contato. Chama o contato da 3205. Zero livre de colagem, correção decolado, 42, chama controle 1-9-35, bom voo. 1-9-35, muito obrigado, até a volta, Azul 2790. Controle de Salvador, muito boa tarde, o Azul 2790, perfura subida a Momo. 1-9-35. Controle de Salvador, muito boa tarde, Azul 2790, perfil a subir a Momo. Azul 2790, contato radar, submantenha o nível 80 na saída Momo. Ok, no perfil a subir a Momo, sobe até o nível 180, Azul 2790. 2262, decolada 44, chama controle 119, decimal 35, bom voo. 35 graus, boa tarde. Salvador, boa tarde, parceiro 2262. Parceiro 2262, contato radar. Submantenha o nível 180, desconsidera a restrição de saída da saída árvore. E após 2000, está autorizado para direto elétrico. Gente, desconsidera a restrição, após 2000, vou elétrico 2262. Subindo 180. Charlie Alfa Tango para 5 condições visuais, sem frequência livre. O Pátio 1, tá bem, via Fonte 710, Chame Torre 1895, Existe 0013, bom voo. Ativo. Autorizado o táxi até a Fonte Espera, dono 0 via Índia, chamada 2296387. Livre linha aí, decolar 190, 160, com 10. Alinha Ita Coloma 0, tá? 3, 2, 0, 0. Salvador, o Azul 2790 vai passar Momo. Tem possibilidade de ir direto Lençóis? Azul 2790, vou ir direto Lençóis, aguardando transferência das comunicações. Azul direto Lençóis, muito obrigado. Zona 964, após o TAP descer para 2000 pés, altímetro no 013, autorizado a final do procedimento LSX repita no 0, estamos estabilizados. Estabilizado, Gol 964. Azul 2790, chame Recife, 1260, correção, 12545, alterna 12685. 1545, 2685, obrigado, até a volta aí, o Azul 90. Começou o Sete Lima, para o saneamento da decolagem, sobre torre 1895, ajuste no 013. 0013, 2, 4, 5. Torre de Salvador, cordial, boa tarde, São Paulo, que rodeou o Foco Flamengo. Porta na interseção, correção, já pronto para o táxi ou acionamento? Acionamento. Tente, me pressionar, é posso táxi. Acionar pelo táxi. ...305 decolado ao 50, chama controle 1935, bom voo. 935, bom dia, obrigado, tá? 3805. Bom dia, tá 3805, decolou na Dael. Tá 3805, bom dia, contato radar, submantenha o nível 360, saída Dael. 360, autoriza Dael direto? Autorizada, após 2000. Após 2000, direto Dael, tá 3805. Gostaria de terra. 62, seria possível para a pro de Vitória da Conquista? Posso botar? Tem quatro na temporada pra gente pro próximo. Meu Fox Trot Lima confirmou o Pátio, o Pátio da Bata? Tá no 4-5, vai DTA. Gente, o meu Fox Trot Lima reporta quando fora do solo, venta 130 com 8 otimismo e 3. Até Matheus, vai iniciar o meu Fox Trot Lima, decola com o próximo. Sim, autorizados a presente. Tuna. O 3560, altímetro é 10013, voe Mari, aguardando voar e tal. Mari para 1096. Senha, vocês para o solo em 1219, senhor falou na frequência da torre. Fora do solo, Rodrigo Fox Trot Lima. Recife, 1260, alterna 288. Recife, 1260, 288, 2262, obrigado, boa tarde. 5-3, chama controle 199, destino 35, bom voo. 0-3-5, até daqui a pouco. Estacionamento táxi da colagem 1895, Não, correção, 510 no litoral sul, reporte para a Farol da Barra. 510 reportará a Farol da Barra, Lima. Estabilizado com o 964. 964, completa final, chame torre no 895. 895, obrigado. Está 3805. Solicitando a coordenação da proa da posição Mótiba. 3805, vou ler da guarda. Quando leve a guarda, está 3805. Chame quando no diálogo descida, altímetro em Salvador, no 0 no 3. Uma 55, serviço radar encerrado, está agora 63 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível 090, chame Aracaju no 20 decimal 3. O Fox Lima confirma o estimado para pouso em Siria? É mais 35 minutos, 1730. Sim. 3560, voe SAP e desça para o nível 050, altímetro no 093. 050, ITAP 3560. No 8, desse mantenha o nível 100, QNH 103. Azul 4196, aciona identificação, chegada à área autorizada, desse mantenha o nível 060, QNH 1 no 0 no 2. 060, 5073, pushback, acionamento, fica remoto. 5073, autorizado, são tão fácil. 073. Tá, 964, solo 57, livre direito, chama a sala em 121, decimal 1. Bom, 7 tá 3805. Paulo 57, livre direito, chamando só em 1211. 211, obrigado. Prioridade necessária e mantenha no 100. Voador, gol no 964, Rio. 964, está autorizado em táxi a Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportando a Juliette, gol 964. Altímetro no 0 no 2, autorizada final do procedimento de LFRX no 0, chame estabilizado. Pode estar no 2000 com 1 no 0 no 2, já pode estar estabilizado no X-Ray 1 no 0, então 3560. Hotel Gigante Serra Livre, decolagem 17, vento 160 com 8. Romeu Fox Lima, para seguir em condições visuais, tem frequência livre para a coordenação com os tráfegos. Beleza, Romeu Fox Lima, na cabeça. 073 para o táxi, com 109, 3 horas, Salvador. Sol com tráfego, comprou do litoral sul, chama o controle em 11935, fora do solo 00. 035, controle silenciado. 9077, após a passagem do tráfego da Azul, estão autorizados. Se tiver questionamento, vamos pronto para o táxi. Após a passagem do Azul, autorizado. Controle Salvador, Papão Meu, Tânio da Serra. Sou Juliette Serra, prossigo em condições visuais, direto Maraty, reporte livrando a CTR. Mande milhas fora das necessidades. Quem manda Juliette com a Malta 4? 964, observa o táxi da Azul após ingresso Juliette, remota no 3. Após Azul, Juliette, remota no 3, bom, 964. Só reiterando, a 977 está autorizada, puxa, após passagem, qual aeronave? Da Azul. Da Azul, vai para qual posição, Azul? O Azul vai pro ponto 0.0. Ah, tá ok, obrigado. Sonha. Seu nosso mercado está desorganizando outra Azul parada ali, então, pra não causar uma confusão. Sim. Você tinha agilizando o 964? O 964, desse mantenha o nível 080. 080, 1964. Salvador, muito boa tarde, Azul 5073, quanto espera a fase? 5073, livre NA, e decolado sinal 0, vento 140 graus, 069. Decolado no 0, 5073. Zero, nós 20 ou não 8, informo que irá seguir tráfego na aproximação, agora nessa posição de 11 para 12 horas. Está a 4, correção, a 8 milhas, é um eco no 90, passando nível no 00, em descida ao 060. Azul 496, desça em montanha 3.000 pés, desconsidera a restrição de altitude sobre o CAP. Para 3.012, desconsiderando restrição em CAP, Azul 4196. Sim, é o 964. Estou com um gostado de crianças, senhoras, idosos. Não para 2209. Já para 2209. É o 964. Aqui é o 964 para gostado com crianças, idosos e pessoas deficientes. Não tem condições de alocar um fundo para gente. Sim, no 964, agora sim compreendi, A que aeronave que modulou? É o 4116. A critério, 4116. 404, chama controle 1-19-35. Bom, tá, perfeito, obrigado, até a volta, 73. Após 2000, veio direto Coral. Boa noite, zero após 2000, Coral. 5-0-3. A aeronave não autorizou a sua ida ao Goofing, então o senhor realmente irá prosseguir para a remota 1-3 do Pet 1. Obrigado. 4-1-6, desce para 2000, autorizada sinal do procedimento LSXRB 0, chama estabilizado. Para 2000, reportaremos estabilizado no X-Ray, o azul 4-1-1-6. Tá, 3560, passou Duna, completa sinal do procedimento, chame a torre 1-1-8-9-5. 2018, após o SAP, desce até 3000 pés. 3000, segundo, 64, desce e mantenha o nível 050. 050, 1-1-1-1-1. Salvador, bom dia, até 3560, final 1-0, baixar o trabalho. 3560, livre pouso, 1-0, vento 1-3-0 graus, 099. Livre pouso, 3560. Salvador, CNM 3-5, Forte Silo, 3-0 Guarulhos, está no 1-1. Botanem 6315, informação X-Track, o preparado é o Lisa Morte, vai aguardando cópia. É o Lisa Morte, vai aguardando, minha filha. 3064. Voo 2018, desce para 2000, autorizado a sinal do LSX Rede Sama 0, chama estabilizado. Azul 4-1-1-6, interceptando o localizador da 1-1 de Salvador. 4-1-6, completa final do procedimento pistando 0, chame a torre 1-1-8-9-5. Torre 118-95, 4-1-1-6. Oi, Salvador, Jorge Jack Serra, 20 quilos abaixo. Está de Leste Serra Ciente, para 50 cento de reais, tem frequência livre. Eu gostaria de usar. Corre Salvador, boa tarde, azul 4-1-1-6, 6 milhas. 4-1-1-6, continua aproximando Salgado, autorização de voo. 1-6. Da para 3.000 pés altímetro no 013, irá seguir tráfego um Boeing 738, agora está a uma milha, coisa, 2 milhas para a Duna, prosseguindo pelo setor sul na chegada a Mari, com 2.09 de grau de speed em redução, gol no 85. Certo, valor 85. E 560, sala 09, libra direita, chamação em 1 ou 2, 1 ou 1? 2 ou 1 ou 1 direito? 2 ou 5. Autorizado Guarulhos, libra 360, você fala pista 1 ou 0, curva direita, saída da EU, linda, Mótiva. Via Alfredo, 1 ou 0, Tabaté. Controle Salvador, opera 1 ou 9, destino 35, transponda 5507. Tripouso, sul 0, vento 140, grau 0792. Tripouso, azul 41, 196. 5507, 163, 15. 6315, o telefone está correto. Estamos prontos para o desvestimento. Vamos lá, 6315. Final do procedimento, essa é minha torre no 895. 895. Bom, no 85, feita para 2010, altímetro no 002, autorizado ao final do procedimento LS repita no 0, chama estabilizado. 2012, vai chamar estabilizado. Bom, 964, feita para 3000. 3000, 64. 08. Estacionamento, chamando para a cópia. Senhor de azul 5073. Persiga. Após coral pode vá direto ao sul. 073, mantenha a proa de coral aguarde. Beleza. Gol 964, para interceptar o sinal do procedimento LS revista no 0, corrida direita para 060, desce para 2000 e reporta estabilizado. Direita 060, 2000, vai reportar. Azul 5073 tem condições de realizar esta bloque? Sim, amor. Frente. O 77 visual com tráfego na pulsa, final da 0. Tá visual. Pode ser os homens lá em mantém 0. Pode ser os homens lá em mantém 0. 2018, livre pouso 0, vento 140 com 8. Estou em Salvador, boa tarde, boa noite, 85, estabilizado o sinal. 0146. Quem está do táxi da palavra, chame torre 1895, adição 012. Gente, 4116, prossegue na Alfa. Juliette, posição 0371. Vou para a posição Mari, para interceptar a chegada Mari. Altímetro 10012 em Salvador, chame quando pronto para descida. 5326, desça e mantenha o nível 100. Zona 8, solo zona 4, libre direito, chama só em 1, 2, 1, 1, agilizando o máximo possível, por gentileza. Agilizando. Nosso procedimento, chame a torre no 895. Boa tarde. 9077, livre decolagem 10, vento 1, 50 graus 08, nós. Vitorino de Serra, a sua identificação, chegada à AMAN autorizada, desça e mantenha o nível 050 QNH 1092. Zulu 5073, confirma estimado para UNEP. Confirma UNEP 1730. Thank you. Guardião 01, confirma o comandante. Avião Alexandre Augusto. Gente, já pronto para acionamento? Gente, Guardião 01, não tem condições de taxiar da interdição, tem um tráfego na final da 10. No 85, livre pouso 10, vento 130 com 8. Oi, São Rodolfo, boa tarde, com 1-1, é a 4. 19077, decolada do 16, chama controle em 1-1-9-35, bom voo. 1935, controle, obrigado. 1-1-1-64, continua a aproximação, aguarda para estar livre. Guardião. Guardião 01, reporta na interseção, Oscar. Charlie Serra Romeu, confirma a decola do Pátio 5 diretamente, o taxi é da interseção Papá. Confirme? Posso decolar direto, tá ligado? Gente, eu tenho um tráfego realizando, que realizará patrulhamento na, em Salvador. E está no pátio 5, ele realizará uma decolagem diretamente do pátio, então interfere com o senhor, tá que você até hoje, ok? Até a papá, ok? Até a papá. 1-1-8-5, solo do nosso site, livre na direita, chama solo em 1-2-1-1. Encerrado, está 55 milhas sudoeste de Salvador, mantenha o nível 90 e está milhar 0201. Obrigado. Um 001 não tem condições de...